respeitável público. Rádio Campeche orgulhosamente apresenta Moqueca de Circo de Siri. Amante antes do dia clarear, apagar as pistas de que um dia ali já foi feliz, criar raiz e se arrancar, hora de ir embora quando o corpo quer ficar, toda alma de artista quer partir. Deixar algum lugar quando não se tem pra onde ir. Chegar, chegar, sorrir, nem te ver com mascate quando desce na estação. Parar, para ouvir, sentir que tá de guitarra que bate o coração. Mais um dia, mais uma cidade para enlouquecer. O bem querer. Bem querer, o turbilhão, bocas, quantas bocas a cidade vai abrir, uma alma de artista se entregar, palmas pro artista confundir, pernas pro artista tropeçar. Voar, fugir de como o rei dos ciganos quando juntos pobres ser. Chorar, chorar, ganhar e como o mais pobre dos pobres dos pobres dos plebeus. E deixando a pele em cada palco e não olhar pra trás. E nem jamais, jamais dizer adeus. Alô? Ô, de casa. Ô, permisso? Com licença. Opa! Hoje o Moqueca de Siri estará com o tema circense. Então aproveita essa delícia de brincadeira. E por falar em circo, Conrad Rose estará nos dias 12 e 13 de outubro fazendo a sonorização do evento O Mercado, lá no Rio de Janeiro. Então, todos estão convidados para comparecer no Beco do Pinheiro 10, no Instituto dos Arquitetos Brasileiros do Flamengo, ali pertinho do Largo do Machado. As portas estarão abertas de 13 às 20 horas. O que que vai ter? Olha, vai ter muita coisa. Vai ter performance circense, show do Caravana Baile, tatuagem, moda autoral, comida boa e, claro, muita música para balançar o esqueleto com o Conrad Rose do Moqueca de Siri. Gal Costa agora. Meu coração bailava à toa, num jogo de cintura tipo vai e vem. Agarradinho no corpo a corpo, num bandoleio solto de vem cá, meu bem. Rosto coladinho, coxa e coxa, orelhinho, brinco que beijei. Beijo caprichado, molha a boca, cheiro no cangote dei. E a pulsação da rumba louca, pôs mais fogo no salão. Teu peito no meu peito ecoa, que tic-tac vem do coração. Gata, se o baile acaba agora, acho que piro de amor. Tá que tá na hora de ir embora. Me chama que eu vou. Ver como chove no molhado, um bocado do pecado, um charme, flecha de cupido me flechou você. Teu brotinho apaixonado, um gato no teu telhado, teu fogo quente como é quente o amor. Quente como é quente o amor. Quente como é quente o amor. Cintura tipo vai e vem. Agarradinho no corpo a corpo, num bamboleio solto de vem cá, meu bem. Rosto coladinho, coxa e coxa, orelhinho, brinco que beijei. Beijo caprichado, molha a boca, cheiro no cangote dei. E a pulsação da rumba louca, pôs mais fogo no salão. Teu peito no meu peito ecoa, que tique tique toque vem do coração. Gata, se o baile acaba agora, acho que piro de amor. Tá que tá na hora de ir embora. Me chama que eu vou. Ver como chove no molhado, um bocado do pecado, um charme, flecha de cupido me flechou você. Teu brotinho apaixonado, um gato no teu telhado, teu fogo quente como é quente o amor. Quente como é quente o amor. Quente como é quente o amor. Então, como o Gemuniz anunciou, eu estarei no mercado, no Beco do Pinheiro, e o que a gente está ouvindo é parte do que vai rolar lá na Carrapeta do Muqueca, beleza? Valeu, vamos lá. Agora, Johnny Hooker, Boato, 98.3. Rádio Campeche, este é o programa Muqueca de Siri. Dizem que fugi por te querer demais, como quero tantas outras, todas sempre iguais. Dizem por aí que meu cabelo de rapaz e o meu olhar de homem

Moqueca de Siri na Rádio Campeche. Agora a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, do meu amigo Sérgio Sofiati. 3011, 98.3. Agora com vocês, Las Taradas, Americanizada. Eu sou do camarão, sopadinho, chuchu. E disseram que eu voltei americanizada. Com burro do dinheiro que estou muito rica. E não suporto mais sobre quinto pandeiro. Fico arrepiado vindo uma cuica. E disseram que com as mãos estou preocupada. E corre por aí que eu sei zero pro zum zum. E já não tenho maior ritmo nem nada. E dos balandantes já não existe mais nenhum. Mais pra cima de mim. É pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com sangue, vivo no sereno. Era velho. Brasil. Na hora das comidas, eu sou do que, titia? Eu sou do camarão, sou patinho com chuchu. Com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira, velha batucada. Nas rodas de bolando, minhas preferidas. Eu digo mesmo tchau, nunca eu vi. Enquanto vem Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão, sopadinho com chuchu. Eu sou do camarão, sopadinho com chuchu. Eu sou do camarão, sopadinho com chuchu. Moqueca de Siri, na Rádio Campeche. Apresentamos no lado A deste programa especial, que é um suprassumo do que vai rolar nos dias 12 e 13, lá no Rio de Janeiro, no Beco do Pinheiro, número 10, no mercado. Todas as informações no Instagram, @estilistasindependentes, ou também no @muquecasiri, que é o nosso. No lado A, rolamos Chico Buarque, Edu Lobo na carreira, Circo da Silva, com a música título, um disco chamado Riante, Rumba Louca, Gal Costa, Boato, Johnny Hooker, Palco, música de Gilberto Gil, aquele que era ministro quando o Ministério da Cultura ainda existia, sabe? É, saudade. Enfim, Patufu e a Criançada, música de Brinquedo número 2, Palco. Fun Party, com René Dupéré, Cirque du Soleil e Luke Hubert. Se Você Pensa, Simone Mazer com Cotonete, Trem das 11 com OEB MJ, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Americanizada, com as Lastaradas, e no fundo estamos ouvindo Camarão, sanfoneiro, com Você Passa e Eu Acho Graça, música consagrada por Noite Ilustrada. Vamos curtir esse som, depois a gente cai no forró com Dominguinhos e Elba Ramalho. Use Linux e dê um pé na bunda da Microsoft da Apple. Está você, apareça aqui pra mim.

Alberto. Aquele cara que voou, tá ligado? Para ver o que é bom, subiu ao céu num avião de papel, pilotando só com a mão, com a outra dando adeus. Foi papai da aviação, pairando entre o homem e Deus. Um anjo que ascendeu entre o chão, mais chão e o céu. Dos Santos, Alberto acima do monte, ao lado do próprio pai, aberto como um caderno, alado qual borboleta, na nuvem Alberto vai. Alberto ao lado dos Santos, Alberto acima do monte, ao lado do próprio pai, aberto como um caderno, alado qual borboleta, na nuvem Alberto vai. Alberto Santos do Monte, para ver o que é bom, subiu ao céu num avião de papel, pilotando só com a mão, a outra dando adeus. Foi papai da aviação, pairando entre o homem e Deus. Um anjo que ascendeu entre o chão, mais chão e o céu. Alberto ao lado dos Santos, Alberto acima do monte, ao lado do próprio pai, aberto como um caderno, alado qual borboleta, na nuvem Alberto vai. Alberto ao lado dos Santos, Alberto acima do monte, ao lado do próprio pai, aberto como um caderno, alado qual borboleta, na nuvem Alberto vai. Você já foi ao circo? Agora, aí lá, vamos. O que é que eu disse? Vamos Disco chama Toda. Vamos ouvir Confusão com a participação de Felipe Cordeiro. Valeu! Dias 12 e 13 de outubro, não tem confusão, só alegria, no Beco do Pinheiro, número 10, onde acontece o mercado, arroba estilistas independentes, para quem quiser saber mais infos, for passar o feriado no Rio de Janeiro, tá aí o convite. Beijo para Jô, sintonizada no Rio, que faz parte do staff. Gê Muniz, beijo enorme. Beijo pra Clarissa, pro Dudu, pra toda a galera do IAB, todo mundo mesmo. É uma delícia fazer esse evento. Vamos lá, Papá de Belém, vem que é bom. É bom. Minha vida quero te entregar, vem tu só.

jogar uma capoeira. Do B, do Moqueca de Sirique, tá chegando ao final. 'Onde está você?' É o Barramali Dominguinhos, Chilique, Mariana Aidar, Alberto, Chico César e Seu Pereira. Vamos com a Ila, Confusão, Bárbara Eugênia e Felipe Cordeiro. Vem Que É Bom, Papai de Belém. Sandra Rosa Madalena com Eduardo Santana. Louca, Circo Vulcano. E no fundo estamos ouvindo Vou Bater Patu, Daniela Mercury, do disco Carnaval Eletrônico. Eu sou o Conrad Rose, este é o Moqueca de Siri, que vai ao ar pela Rádio Campeche toda quinta-feira, das 8 às 9 da noite. E domingo, das 11 ao meio-dia, vez ou outra tem o Repeteco, vez ou outra tem programa ao vivo. Todo programa funciona como uma oficina. O estúdio está aberto à visitação e se você quiser se apropriar do rádio, quiser fazer parte da rádio, eu estou à disposição para encaminhar, para apresentar essa linda brincadeira que é a Rádio Comunitária. Uma brincadeira muito séria, uma brincadeira autêntica, uma brincadeira sem censura. Dias 12 e 13 de outubro, esta carpeta estará no mercado, na edição circense do mercado, que acontece no Beco do Pinheiro, número 10, ao lado da Oi Futuro, pertinho do Largo do Machado, no Rio de Janeiro, das 13 às 20 horas, entrada franca. Pets e crianças são muito bem-vindos. Quem tiver de bobeira, for passar o feriado no Rio, tem o dia do professor aí na terça, tem uma galera que vai viajar, então tá aí o convite também pra galera da ilha. Qualquer coisa, cola lá tomar uma cerveja com a gente. Dia 5 de novembro, estaremos no quarto encontro dos Grêmios Estudantis, que acontece no Rio Tavares. Falamos mais pra frente sobre isso. Mas terá oficina de rádio lá. Valeu! Se você está nesse rolê e tem como escolher a oficina, está aí a possibilidade de você se inteirar como que tudo isso aqui acontece, a questão da legislação, do rádio digital e tudo mais. Para ter uma ideia do rádio digital, estamos desligando a TV analógica no Brasil e ainda não temos um padrão para o rádio digital. Eu, do Moqueca de Siri, uma opinião pessoal do programa, apoiamos o DRM, Digital Rádio Mondiale. Vamos lá, fechar com o Circo de Solé. Circo de Solé. É, né? Bom final de semana a todos. Paz, saúde, sorte, trabalho, luta. Sorrisos, abraços, beijos, satisfações, orgasmos, guloseimas, prazeres e saudações rubro-negras. Jesus disse: se fosse ginástica artística, teríamos goleado. Zedeco, Circo do Solé. Um beijo enorme pra Gemuniz, querida. Beijo, beijo, beijo. o que a Cadice diz.